Autorizado decolagem, vento 040 graus, 03 nós, após fora do sol. Autorizado para Curitiba, rota conforme plano de voo, nível 340. Saída Arboruno, transição Elefa, decolar da pista 10 após a decolagem em primeira curva à direita. Aciona 5413, controle 120, decimal 8. 340, nível autorizado, aeroviço superior azul 21, teste trocada. Down no 0, curva à direita, Arboruno, Elefa. Transponder. 5413, controle da 1208. Da 3859, correto, chama pronto. Tomara. Alô, caminhadinha, pronto para o saque de a bordo, estamos com 340 no caminho. Comeu, controle, meu cordial. Bom, decolado RNL, que eu consegui para o grupo Pozão Longe Jacobina, na Velocidade, na Avenida 331, 164 milhas, está autorizado a atenção, viu, teste. Autorizado, estimado para pouso. Para pouso, Lama 50 da presença. Que hora certa, 1215, mais 1h50, informe livrando a zona de controle. DCR, reportará mais no meu alfa. 9552 em aproximação, checa trem, torre 1895. Atenção, 9552. Dan 3304, chame Recife, frequência 1260. 60, boa, 3304. Boa. Toro, Dan 9552, salve o ZDR na zona 0. Tan 9552, o ajuste no 0 no 2. A continua a aproximação com a pista livre. Certo. 1-7, controle nordeste, coordenação com a torre. Aciona 0150, controle 120, decimal 8. Salvador, bom dia, CNM 312, ponto, espera da capacidade da largada. 6312, não tem ponto, espera no 0. Alterar a posição, 312. 9552 autorizado, pouso, pista no 0, vento variável, 32. Teve pouso, pista no 0, está 9552. Lima com Paquilo, aguarde. November, sou de 14h30, sessão, reporte para ingresso. Já só filho motorizado da taxa, dentro da sessão, reposto para ingresso. O 1184, vamos encurtar a trajetória. Tiente, o senhor cruzou a linha do litoral à esquerda, ó, Morro de São Paulo, Cairu. Boa sobre água agora, desça para 2.500 pés, vou ir para o Serra Vitor 366, está autorizada a RINAC. 2.500, 366, vai reportar estabilizado. Quilo está autorizado para Recife via Golf 677, nível 230. Saída PUCA, transição Caju, decola da pista 17, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5417, controle 120, decimal 8. Pelo Foxtrot Lima? Ok. Que é exato 040 graus, 049. Decolagem por zero. Decolagem por 1 Xenia 63, 12, ele mantém. Ele mantém na 10, na 10, na 10. 2196, chame Recife. 1251. 251, 2196. Aquilo livre acionar a chamação. 9552, solo G0, direito no 219. Pesco solo da 9552. Solo Honda Fox. Gente, agora transferência, reporta na vez código branquinho. Reporta buraquinho, agora na transferência, irmão. 52 tá com PF. Tá 9552, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, tá 9552. Gol 2171, Serra Vitor 366, no curso. Positivo, reduz a cheque trem, chame torre 11895, gol 2171. Ok, reduzindo 11895, obrigado, bom dia. Dan 3896, este é o controle de Salvador, meu cordial. Ajuste 1012, desça para 8000, voe para Serra Vitor 366 para o RNAV. Serra Vitor 366, desce para 8000, para assumir o RNAV, pista 10, 2896. Muito bom dia, obrigado. Michael Romeo Alfa, frequência livre. 71, avistando, aproximando-se Serra Vitor 372. Gente, gol 2171, continua em aproximação, aguardando a pista livre. Ok. Aqui é o Roberto Fox Lima. Lima? O Roberto Fox Lima já passou buraquinho. Chama o controle 1080, bom voo. 1080, obrigado. Voo 2171, pouso autorizado, pista 10, vento 050 graus, 059. Ok, livre pouso, obrigado. 1071. Chama 6312, decolado aos 23, chama o controle 1080, bom voo. 1080, bom dia. O Bravo Serra Serra, vamos modificar o seu código para 2222 e qual o seu estimado para pouso? Estimado pouso é os 1257. 1257. Anotei, informe Livrando a zona de controle. Positivo. Papatão Guianque, Papa Vitor, o controle. Autorizado CPT até o farol de Itapuã. A intenção de Serra Brava e Serra Vitor. Positivo. Positivo, prossiga em condições visuais, o senhor vai prosseguir para o, ou melhor, pelo litoral e aguarde transferência. Controle, bom dia, Romeu Fox Lima passando Interlagos, transfere. Papai Romeu Fox Lima, estimado para pouco. 1236. Vamos livrar uma CTR. Positivo, formado. Boa noite, Salvador, Oceania 6312, decolado na Fuca, Jama, Jacuda, 045. Positivo, vai cortar para radar, Oceania 6312. Irmão. Jacuda, livre. Vitor, acione 2424. 2424, Vitor. Salas 25120 decimal 121 decimal 9. 219, vou livrar 12 no cativo. Mandou o discurso, 06. Diga. Finalizado o treinamento, agradece a colaboração. Estamos assumindo para o nível 110, apurando o celular. Diante. Helicóptero Yang Papa Vitor, sua posição agora? Yang Papa Vitor, Salvador? Está na escuta, senhor. Qual é a posição agora? Já, próximo ao farol do Capô, mais 2 minutos. Ok, chame a torre, 11895. 11895, graças. Estabilizado, passando 366, gol 1184. Gente, chame torre 11895, chega o trem. 1895, bora. Bora. Guarda, November Ashwich. Papatango Yankee, Papazita, prossiga. Já próximo ao farol de Itapuã, com destino a Salvador. A intenção é ser pátio baixo. Gente, estou com tráfego alinhado. Mantém inicialmente a vertical do farol de Itapuã em espera, a 500 pés, aguardando instruções para o cruzamento. Tráfego adicional agora ingressando uma longa final, a 8 milhas da cabeceira, bang da Gol. Mantém espera na vertical de Itapuã e aguarde instruções. Gente, vai manter Itapuã, aguarde. Torre Salvador, bora, bom dia, gol 1194. Papão, meu November Oscar Whisky, decolagem autorizada para sistema 117, vento variável 039. Para informação, Robson 44, mantendo a espera na vertical do farol de Itapuã a 500 pés. Reporta visual com o mesmo. Gol 1184, continua a aproximação, aguardando instruções de pouso. 1184. Fabita, fica atento ao tráfego decolando da cabeceira 17. Papa 2289. Bom, 1184, informa o tráfego à direita da aproximação, mantendo 500 pés. Robson 44. Paciente, guardando a autorização de ponto. Senhor 6312. 6312. Algum inconveniente se chegar mais rapidamente no Recife? Oceano 6312? Não, 6312. Algum inconveniente se chegar mais rapidamente no Recife? Absolutamente nenhum. Diante. Vou direto para o Romeu Fox 08. Está presente direto Romeu Fox 08, Oxa 6312, grato. Mantendo sua escuta, agora na instrução, não vai parar o Swiss. Corre, o equipamento visual com a aeronave que decolou e o Gol que está na final. Está autorizado o cruzamento da 10 na retaguarda do Gol, para direto para 17? Afirmo, reporta na final da 17, tem último aquilo. O equipamento. Tem que fazer. Acione identificação, ajuste 1012, Quando estiver pronto para descida, vai descer sem restrições para 2.500 pés, voando para o Serra Vitor 366 para o RNAVE. Prossiga. Está presente, então, vai voar o 366, no ideal pode descer para 2.5, 2.590, com bem 12. Positivo, contato radar estabelecido. O 2.590 está agora no azimute 230 a 56 mil. Gente, obrigado, 2.590. Afirmo, direita, aguardar para cruzar do campo, vai para as coisas. Oceano 6312, chame Recife 2545. 125-45-63-12. Condições de apressar o 360 para efetuar o cruzamento do campo? Afirmo, está iniciando 360 9 braços e para o cruzamento do campo. Ok, repete finalizando para iniciar o cruzamento. Passarei finalizando para iniciar o cruzamento, 9 braços Fui. Bom, no 94, solo aos 30, libera via Fox, na 219. Direita Fox, 219, obrigado. Aguarde ele uma pessoa, eu estou com tráfego em aproximação para a cabeceira na 7. Mantenha a posição e aguarde. Está agilizando o Iaco Papavi, isso já na base, na base vai girar na curta final. Obrigado, pouso na 7, 020 graus, 049, Chien, Papavi. Lento de Alfa, mantenha-se da Juliette. Vai, calma antes da Juliette. Oceano 6311, bom dia, autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curvagem direita, subida da El, Leda, Mostiva. Via apertulo 1-0, curvagem, apertulo 1-6, conforme rota do plano. Transponder 5433, controle Salvador 120, decimal 8. Ano 184, Juliette, ponte 07. Juliette, portão 7, obrigado. Bora pra entrar. clima tá pra aquilo, informo que após a decolagem irá manter por até 3 mil pés. O vento tá variável com 3 nós, decolagem autorizada. 1896, em aproximação, reduz a checa o trem, chame torre, 11895, câmbio. Tá, 1896, torre 1895, é um bom dia, parabéns aí pela coordenação, tráfego de aproximação. Positivo, um abraço e só retificando a frequência, 11895. 1895, bom dia. Boa. Daqui a pouco. É. Positivo, Bravo Serra Serra. Frequência livre, até a próxima. Boa. Matrix Salvador, muito bom dia. Aqui é o Papai Romeu Novembro Oscar Whisky, mantendo o corredor forte na meu pé. Papai Romeu Novembro Oscar Whisky é o controle, prossegue em condições visuais, vai prosseguir até o limite da CTR e voltar? Afirmo. Quente, mantenha a linha do litoral, altitude 1000 pés. Quente, manterá a linha do litoral. Não lembro as coisas. Tá 3896, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Estamos Lima Papaquila, o controle Salvador, contato radar, subacidente sem restrições. Qual a razão de subida que está empregando? Não entendi? 2 mil pés por minuto. Curva à esquerda, voe jambo. Esquerda, 2590, autorizado a RNAV. Autorizado procedimento da RNAV, tudo aí, 590. Rodou 3859 para o Push. Push, quadro autorizado, chame táxi. Aí. É, pouso autorizado, 090 graus, 049. Tá, 3896, tem um pouso ali. Tá 3896, no solo as 39, direito no 219. Direita 219, tá 3896. Paulo, Salvador, 3896, Lisboa, na Francisca. 1-6-4-8, controle Salvador, ajuste agora no 012, desça sem restrições para 5 mil pés, vou ir para o Serra Vitor 366 para o RNAV. Seu filho executa o RNAV? Gente, VoIP, NDB Zulu para pouso, ajuste 1012. Desça para 6000, o Oscar até o quê? 3859, estamos com 179, alternando Guarulhos, 4 horas e 10. Taxi direita via Índia, você espera a torre 118 decimal 95, altimetro 0012, bom voo. 3285, graças, tenha um bom dia, tá? 3859. 3896, Alfa Juliette, ponte meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 3895. Azul 2590, intercepta a final, reduz a check-train, torre 1-1895, azul 2590. 1895, obrigado, 2590. Equador, bom dia, azul 2590, está na final, standby para o trem. Bom dia, azul 2590. Continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Guardando a autorização de trem, 2590. Agora, 2171, autorizado com Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva. Via Upper Zulu 10, Ubave, Upper Zulu 16, conforme rota. Transponder 5444, controle 120, decimal 8. São Paulo Congonhas 360, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Mótiva. Upper Zulu 10, Ubave, Upper Zulu 16. 5444, para postamento. Correção para postamento. Tem a pressão do 3259. Até. Tá na curta, baixada e travada, 2590. Gente, deixar autorizado pouso 2590, 190 graus 089. Pouso autorizado, 2590. Paulo Salvador, boa. Azul 2710, bom dia. Autorizado Aracaju, Embraer 170. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, perfil da subida Conde, via comprimento 77. Transponder 5457, controle 120.8. Autorizado 1-7-0, conforme rota, saída Conde, decola curva esquerda 4-7-1-2-0-8. Correto, professora Pushback, acionamento. Tá 3859 ali, mantém. Mantém 3859. Polo 648, informe razão de descida. Tá reduzindo a velocidade agora, tá mantendo 150, mas vai ser 1.700. Quente. Acho que até o quilo desça para quanto? Dia, Azul 2590, livro. Azul 2590, bom dia. Em frente, parte 3, atentando o sinalizador. Posição indicada é 2 Romeu. Frente, atento o sinalizador 2 Romeu. Obrigado, 2590. Não pode não voltar. Prossiga. Agora de Praia do Forte para Cairo. Visual a 500 pés, aguarde transferência. Positivo, aguarde transferência. Quando possível, fazer novos cruzamentos via litoral para transferência. Gente. Esquerda proa 0190. Deve contar com o rádio com o controle de Salvador. A radial 85 vai curvar para o Serra Vitor 368 para o RNAVE. Motivo? Aeronave transporte enfermo à esquerda. Bem, esquerda 0190, desce até 7000. Só não copiou o limite. Caso faça comunicações, a proa Salvador completa a... Não, não. Se o senhor perder contato rádio com o controle, na radial 290 do VOR Salvador, vai curvar à direita para o Serra Vitor 368 para o RNAV. Informei o motivo, transporte de enfermo, aeronave à sua frente. 10-0-0-0-1-0. Caso para de comunicação, à direita, Serra Vitor 368. O gol 648. Batango Baixo Hotel Quilo, Rui Duna, desça para 2000, autorizando a aproximação. Controle Salvador, bom dia, Azul 2780, Guano Mar, e quando possível gostaria de ser a Vitor 366. Azul 2780, desça para 6.012 e voe para o Serra Vitor 368. Tem o nível para descer? 6.000 pés, cano. 6.000 pés. A proa do Serra Vitor 368, Azul 2780. Polo 648, velocidade 220. Para manter a 220. Tem uma Papa Quilo. Chame Recife agora, na frequência 12545, solicite. Helicóptero Papá Romeu, Romeu Fox Lima, chame a torre agora, frequência 11895, solicite instruções mantendo 500 pés. Após o cruzamento, retorne essa frequência. 295 para a instrução, então. Foxtrot Lima, eu posso mais próximo através da cabeceira do 2 para fechar o cruzamento via litoral. Você vai reportar para o cabelo, manda Foxtrot. Trolli, está em contato com a DASPA sem restrições. Sem restrições, pode voar limpo, nítido. Oi, Elefa. Elefa, obrigado. Rolo 648, desça para 5.000. 5.000, 648. Controle Salvador Nova Barra Sul, solicita atenção para 2.500. Gamba, Oscar Whisky, está autorizado 2.500 pés, deverá voar no rumo nordeste, seguindo a linha do litoral, por mais 2 minutos, e autorizado 2.500. Eu preciso que o senhor se afaste mais do aeroporto. Sim, o senhor se afastará por mais 2 minutos, deverá até 2.500. Continua autorizado, time táxi. Polo 648, sobrevoa a ilha de Itaparica, desça para 4.000 pés, no máximo 3 milhas para girar direito. Gente, mantendo o flor, desça 4.000. Polo 648, reassuma a navegação, voo para Sierra Vitor 366, descida para 2.500, autorizada a Rinave. Autorizada a Rinave, direito a Sierra Vitor 66, 1.64. Poderia confirmar o ajuste de Salvador para o azul 2780? O ajuste do altímetro 10, 12.9. Acho que até o quilo em aproximação reduz a cheque o trem à vista cabeceira. Salva a cabeceira, Oscar, até o quilo. Gente, chame torre 11895. 11895, Oscar, até o quilo. É autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 110, curva à direita, subida da El, Leda Motiva, via Brasil 110, Taubaté. Transponder 5431, controle 120.8. 340, pode falar de direita, da Euleda Mota, o Brizulão no Zé, Salbaté, 5431, transponde, 208, controle, são 3663. 3663, correto, pronto para pushback e acionamento. Já vai lá. Já na resposta livre, vai estar 1028. Azul 2780, desça sem restrições para 2.500 pés, voe para Sierra Vitor 366, autorizado a Rinar. Não confiou. Azul 2780, como está ouvindo? 5x5, pode. Desça para 2.500, voe para Sierra Vitor 366, autorizado a Rinar. Gente, quando eu vi Sierra Vitor 366, descendo para 2.500, autorizado a Rinar. Espera autorizado, chame táxi. Pode ficar no Hotel Kilo, tá visual com o campo? Ah, sim, visual com o campo, quero até o Hotel Kilo. Ok, sente, pouso autorizado, está 1-0, 1-3-0 graus, 0-5-9. Fazendo o Oscar até o Kilo. Livre pouso, está no 0, quero até o Kilo. Pelo Foxtrot Lima, reporta na vertical de Itapuã, para a transferência. Reporta na vertical de Itapuã, roda Foxtrot. Patrícia, Foxtrot, 2-1-9-1-9-5-6-6-3-1-1. 8, bom dia, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 09. Bom dia, nossa escuta. Meia Senhor 6250, este é o controle Salvador, ajuste 1-0-1-2, desça para 5000, voe para Serra Vitor 366 para aproximação a Rinaldo. Ajuste 1-0-1-2.9. TAM 3859, chame Recife, 260. 260, boa. Controle, Romeu Fox Lima, Itapuã, retornando a sua escuta. Meu Fox Lima, estimado para pouso em Caruru. Está estimando pouso para o Zuno 330. Gente, chame no Travesso para o da Barra. Eu posso Travesso para o da Barra, Lima. Dono 648, avistado pelo autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 0619. Livre pouso 1-0, dono 648. Prepara da Elle da Morte, vai guardar cópia. Da Elle da Morte, me aguarda, obrigado. Autorizado a linha e manter após o tráfego. Manter após o tráfego. Canal 63, 1-1. Oscar até o quilo, após aeronavigação, ingresso do parque, reporte no Vectei Quebec. Após o tráfego da torre, vai ingressar no parque e reportar na Vectei Quebec, Oscar até o quilo. Fala, meu índio, Tango Tchaco, Tango Tchaco. Estimado para pouso em Aracaju, Papa Romeu, Índia, Tango Tchaco. Sala 5920, 121, decimal 9. 219, levando à direita, o voo 642. Dono 648, reportado com o 642. Reportado com o 642. Decolagem 3A, deixando a 63 no 1, 120 graus, 072. Reduza, checa o trem torre 1-1-8-9-5, azul 2780. Reduz e baixa o 2780. 1-1-8-9-5. Afirmo. Torre Salvador, o azul 2780, estabilizado na final. Azul 2780, continua em aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 0 no 2. Ajuste no 0 no 2, aguarda autorização. Corte, número 2, cópia. Critério. Voo 2065, solo. Eu tenho aeronave com código 2000 acionado no 85, no azimuth 320 de Salvador, 56 milhas. É, essa aeronave não está em contato com este controle. Atenção para a mesma. Colada 01, chame controle Salvador, no 20.8. No 208, eu chamei a 3 e no ano, bora. Juliette.5, 648. Gente, Oceano 6311, este é o controle. Contato radar, suba sem restrições após 2000, curva à direita, Leda Mótima, Camilo. Ok, após 2000, Leda Mótima, Oceano 6311. Quando possível, coordenar a prova de Mótima, por gentileza. Anotei a sua solicitação. Não tenho posto de espera. Até lá. Chame 0, parte 3 autorizado, chame táxi. 2065, Salo Salvador. Pronto, para cópia. Autorizado, Guarulhos, nível 360. Decola da pista 120, curva à direita, subida da El, Leda Mótiva, via Upper Zulu 10 até Taubaté. Transponder 5456, controle 120, decimal 8. Aprovando 3604, Taubaté, na 065, atendimento correto, sua instante para pushback, acionamento. Solo, altura até 1 kg para o cruzamento, torre 1, 9, 9, decimal 9, 5. Cruzamento autorizado até a parte 5, estaciona a frequência livre. Tango Yankee Papazito, prossiga. Gente, reposta na... Reposta na cabeceira, alinhada, guardando instruções para iniciar a colagem. Ok, então decolagem autorizado no 20 graus, 079. Paulo, ia ficar pago. Tá 3663, autorizado a linha de manter. Linha manter, mandando, tá 3663. Gente, Papatango Yankee, Papa Vitor, mantenha me escute agora a transferência ao controle para do solo aos 05. Tá bom. Bate Índia, ponte espera 1895, 1013, 2171. Azul 2720, sala 05, libera direito, 1219. Libera direita, 1219, 2785, 80. Oi, Salvador. Salvador, o azul 2780, entrou pela direita. Azul 2780, bom dia, táxi autorizado via Alfa, quilo 43, atente ao sinalizador. Alfa, quilo, pati 3, atenção ao balizador 2780. 790, está com 56 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, Fernando Salvador para o táxi. Azul 2710, de passagem ao Uno, pati 3, falta piscina para o ponto de espera. Segue o mesmo, torre 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-3, bom voo. Gente da passagem ao voo visual com ele e... Pode ficar chamado 384, obrigado e bom trabalho. Helicóptero a 500 pés, uma milha e meia ao norte, no rumo nordeste, caminho. Sexto tráfego, também para o Cícero. Lembra, acho que eu suba para 1500 pés. Subindo para 1500 pés, não lembra, posso ir. Torre, Salvador, gol 2171, próximo a ponto de espera. 2171, autorizado a ler e manter. Ali mantém, 2171. A 3663, decolada 08, no 2080. 208, ligado, 3663. Controle da Liberal 6, clique. Positivo, mantenha 1500 pés e chame a torre, 11895 para instruções. Afirma chamar a torre em 11895, manterá 1500 pés na Liberal 6. Controle está 3663. 3663 é o controle, contato radar, após 2000, girar à direita, voa Leda, Leda Mótima, caminho. Após 2000, direita Leda, Leda Mótima, está 3663. Oceano 6250, em aproximação, reduz a cheque o trem, chame torre, 11895. Gente, Oceano 6250, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. No Rio Joanes, se autorizado, já ingresso na linha do litoral. Está autorizado para seguir pela linha do litoral, informe estimado para pouso. Está estimando pouso em mais aos 1440. 1440, ciente, informe livrando a zona de controle. Câmara livrando, então. Oceano 6311, chame Recife, a frequência 1251, câmbio. 1271, decolagem autorizado, 150 graus, 0619. Iniciando, 2171. Salvador, Papa Romeo, nome é Barol, serviço de Baixo da Serra. Autorizado a sinal da Dona 7, aguardando instruções. Ciente, ingressando a sinal da Dona 7, aguardando instruções. Nome é Barol, serviço. Na 6250, pouso autorizado, pistona 0, vento 1 a 40 graus, 079. Autorizado, Chanela, 6250. 71, decolada 1, chame o controle no 20, decimal 80. 208, 2171. Gol 2171, decolou, passa 1.400 pés. O 2171 é o controle, contato do radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo da EL, para 360, 2171. Ou 2171, solo 12, libera direita, chame solo 121, decimal 9. 219, November Suíça, autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus, 07 norte. Final da 197. November Suíça. Azul 2710, a Lima tem carteiro no 0. Lima tem 2710. Oceaner 6250, bom dia, está autorizado via Alfa Juliette Ponte 09. Alfa Oscar Whiskey, Solo Zuno 3, autorizado Backtech, estaciona na hangar abaixo, frequência livre. Solo, 2710, autorizado decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 08 noite. Livre decolagem, 2710.